embaçado, João. Que não tá ligado que ele tá loucão. Revista no bolso, calo na mão. Acabado da missão. Sorrindo e contente, faltando uma par de dente. O indigente caído, a pergunta dos bicos. Isso tá vivo. Quem manda a ponta do mesclado. Fumaça sai dos buracos do pulmão. Das sacadas dadas em João. Mas ele bate no peito e diz: sou homem, cabra da peste. E colocou pra trás esse boné da chuva média. Mó sopa, o cara tava no mau veneno. Um porra louca, uns 10 anos sem tá metendo. Banheiro não era a solução, era o erro. Mas catamina de quesito, maluco, cê tá fedendo. Foi cagar no matagal, achou 30 real, não é da mal. Não foi só borrachada que recebi no Natal. Mas era carnaval. Brasil, bunda. Ele não pensou duas vezes, foi pra rua Augusta. Só que pro João, nem 1 milhão, uma puta custa. Mas ele regaça, manga da blusa e vai na captura. Avistou uma musa que enxusa, uma puta de má desgraça. Teve que dar-lhe umas pedradas pra não pegar a sarna. O que será que Joãozinho vai fazer? Mudou o rumo, que absurdo, vai saber. Será que podemos chamar isso de se perder? Com esse dinheiro, tô até vendo que vai foder. Errou o caminho, Joãozinho viu que o clima não tava pump. Maluquinho, que foi? Cê tá na Cracolândia. Quer quantas? Ele liga guerra, só com ela não funciona. Pra falar a verdade, tava peidando com água na boca. Perguntou se é da boa. É da pânico, maluco. Fumou o bagulho, virou um zumbi, levantador do túmulo. Acabou a dinheirada, não tem nada que empenhar. João pega sua faca afiada e começa a noiar. Raspar o cachimbo, fuma até o alumínio. Pedindo dinheiro no centro daquele jeito, mó milho. Tudo se passa como um minuto, apesar de tudo, quer sair desse mundo. Cato qualquer perebo, colebra o fumo. Mas que fizesse parar de fumar pedra. E aí, Manguela, vamos tomar uma 51 e trocar umas boa ideia. Pensei pra que sempre tivesse citado nessa escola. Do lado dessa foto, babando, cheirando cola. Ela pegou, levantou, olhou, cal no chão, rolou escadão. Campeão no peito, cola na mão, devia só ter meu pulmão. No respiração, boca a boca, ela acordou. Ao beijar a boca do vacilão e vomitou. Será que Joãozinho vai comer? Credo, mas até espero que isso possa acontecer. Quem sabe eles possam até se converter. Essa foi boa, porra, pago pra ver. Será que João é tão corajoso? O cara é guerreiro, sangue no olho, já foi enfiando os dedos. Subiu o fedorento, mudou de ideia, quase morrer. A tempo olhou pros lados, viu por onde correr. Sal pelado, só o bico do corvo. Foi no esconderijo pegar sua última calça, gotinha no bolso. Não era bem o que queria, pois sua mina era pedrita. Trocou a faca, beijou a lata, voltou pra vidinha. Fazer o que com uma faquinha no rover e doce de criança? Não mata nem formiga, só caga e mija nas plantas. Mas estuprou uma veinha de 99 anos. Foi pego no 69, a véia tava peidando na cara do João, que não sobrou mais nada. Os dentinhos de Joãozinho foram engolidos na pancada. Mijava cachaça, diarreia, escorreu as canelas. Olha o homem merda! Os cabetes contava, raiva do chifre na testa. Até o laranjão cai na prisão. Quem é esse cascão? Esse vacinão, o nome dele era João. Numa cela suja e fria, vestida de menina. Na cara a pinta, no cu a ferida. Seu nome agora é Maria. É tarde, Maria, para se arrepender. Quero que se foda, pra mim essa porra deu PT. Tentou poluir o mundo, agora vai acontecer. Chega de gastar sangue, vai parasita, vai se fuder.